Chegou a hora. Você vai ouvir. Coca-Tec. Are you ready? Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Coca-Tec. Opa, hoje é quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2012 e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, o seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje, você vai saber quais foram as primeiras impressões lá do Fair Labor Association, a FLA, as vistorias que começaram lá nas fábricas da Foxconn na China. Você vai saber também que o Congresso americano está cobrando uma posição da Apple em relação à política de privacidade, referente aos escândalos aí que aconteceram recentemente. Você vai saber detalhes já já. E vai saber também que a Amazon chinesa não pode mais vender o iPad. Tudo isso e muito mais no cast de hoje. Começa agora! Coca-Tec! Vocês já sabem, né? Quando o Coca-Tec erra, é porque é muito trabalho, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. As coisas sim são rechecadas, mas acaba passando uma coisa ou outra, não tem jeito. E dessa vez foi o que aconteceu com o podcast do dia 15, né? Ele saiu com data do dia 16, teve uma troca, mas enfim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, preparando aí pro carnaval, né? Vou estar viajando, já comentei aí com vocês, e aí tô preparando as coisas para deixar tudo azeitado. Vai ter conteúdo sendo, né, divulgado, né, sendo publicado durante o carnaval. Se você for viajar, não esquenta, viaja, curte, mas quando voltar, sabe que vai ter coisas para você, inclusive um promo code para iniciar bem o ano, né? Porque a gente sabe que o ano aqui no Brasil só começa depois do carnaval. Quarta-feira de cinzas, meio-dia, né, dia 22 de fevereiro, vai ter um promo code para ser resgatado lá na loja americana do aplicativo Clear, né, a nova sensação aí dos aplicativos associados a Todo, né, a lista de tarefas, né, GTDs, muito bacana o aplicativo, eu postei um vídeo dele faz algum tempo. E esse promo code vai ser divulgado lá no facebook.com/groups/cocatec. Entra lá, se você ainda não se inscreveu no grupo, se inscreve no grupo. E quarta-feira de cinzas, meio-dia, quem for o mais rápido, quem for o primeiro, leva. Esse promo code, vou repetir, é para ser resgatado na loja americana. Notícia! O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. E o presidente da Fair Labor Association, o Orrit Van Heerden, veio a público falar do início das vistorias lá da Foxconn. Eles já começaram a vistoriar duas fábricas, a de Shenzhen e a de Chengdu. São 30 membros, né, da FLA fazendo parte dessa vistoria e eles vão entrevistar cerca de 35 mil empregados que vão responder perguntas relacionadas às instalações, relacionadas à montagem dos iTrecos, aos pagamentos de salários, contratos, enfim. O Ort, né, o presidente da associação, ele já adiantou que as instalações da Foxconn são de primeira linha, né? As condições físicas são muito acima da norma. Ele complementa dizendo que a instalação é muito tranquila se você comparar a uma fábrica de roupa e que ele acredita que os problemas, né, de suicídio provavelmente estavam associados à monotonia, associado ao tédio, né? Coisas muito difíceis para os gestores identificarem, né? Ele diz que a Apple não precisava se juntar à Fair Labor Association. O sistema deles é muito difícil, eles fazem visitas sem aviso prévio, acesso completo ao local a ser vistoriado, relatórios públicos. Se a Apple quisesse tornar o caminho mais fácil, existem diversas opções para a Apple, né? Mas eles preferiram a FLA, o que mostra que a Apple está levando isso realmente a sério e querem elevar o nível de exigência. Vamos ver, né? Privacidade está em moda e é bom mesmo que esteja, né? Dois aplicativos para iPhone, né? O Path e o Hipster, tiveram problemas recentemente, várias críticas recentes a esses dois aplicativos, porque eles realizavam um upload dos dados dos seus contatos, né? Eles faziam um upload de tudo aquilo que estava na sua agenda lá no address book sem a permissão do usuário. E agora foi a vez do Twitter, né? Descobriram que o Twitter, quando você usa o recurso de encontrar os seus amigos lá no aplicativo, ele pega os dados lá da sua agenda, né? E-mail, nome, número telefônico, joga isso lá nos servidores do Twitter e fica lá armazenado por 18 meses. E aí, frente, digamos assim, a esses escândalos, né? O Congresso americano mandou uma carta lá para a Apple pedindo maiores informações a respeito das políticas, né, de privacidade associadas aos desenvolvedores, né? O que que pode, o que que não pode, como é que isso funciona, pode mandar lá os dados do Adrix Book, como é que é isso, né? Foi a carta que o Congresso americano mandou lá para a Apple. E aí a Apple mandou um comunicado lá para o All Things D, para já entrar em contato com a imprensa, né, mas ela vai responder, claro, ao Congresso, dizendo que coletar dados, né, contra a vontade do usuário, sem perguntar, né, ao usuário se pode, é contra o guideline, né, viola as regras da Apple, e que eles estão trabalhando numa solução para aprimorar isso. Ou seja, muito provavelmente na próxima versão do iOS, né, no próximo release, de repente até nessa 5.1, que deve estar saindo aí no iníciozinho de março, junto com o iPad 3, eles vão pedir obrigatoriamente, né, naquele estilo de localização, né, quando um aplicativo quer acessar a localização, a geolocalização, aparece lá um pop-up, né, aparece lá um diálogo perguntando se você permite, né, aparece lá, olha, tal aplicativo está querendo acessar a sua geolocalização, você permite? Esse mesmo esquema deve ser adotado aí para quando um aplicativo quiser acessar a sua agenda de contatos. E aí uma galerinha aí do Jailbreak, uma galerinha do Cydia veio a público também, né, o Jay Freeman, né, o Saurik, defendendo o Jailbreak, né, basicamente falando o seguinte, que a galera do Cydia, né, a cultura do Jailbreak é mais consciente. Então eles perguntam, né, se pode, se não pode. Essa declaração deles, né, também do Manuel e Gelo, eu achei que foi mais um meio que um tapa na Apple, né, olha, a gente é mais seguro que vocês, mas... No final das contas, tem erro para tudo quanto é lado, né? Nessa coisa de privacidade e segurança é complicado, não tem jeito. E a Amazon chinesa não está mais vendendo iPads. Os iPads foram retirados das prateleiras virtuais da Amazon. Não se sabe ainda muito bem por quê. Acredita-se, né? Especula-se que a Apple tenha pedido isso, uma vez que a Amazon não é uma revendedora autorizada dos produtos Apple. Mas a gente não pode deixar de imaginar a coincidência que existe desse processo com a ProView, né, que tem a marca iPad, que quer impedir a importação, exportação, enfim. Será que vem chumbo grosso por aí? Em janeiro, a Kodak, lá nos Estados Unidos, abriu processo de falência, na verdade, né, ele... Falaram para a justiça americana, olha, negócio que tá complicado, vamos dar uma aliviada, né? Aquele, o início do processo. E mesmo nessas condições, a Apple não quer aliviar, não. Ela quer entrar com o processo em relação a patentes, ela pediu, né, à justiça americana, né, se pode fazer isso. Na verdade, ela nem precisava pedir, mas foi uma forma de pegar leve, né? Mas se for, né, digamos assim, autorizada, ela vai entrar lá na ITC, na International Trade Commission, alegando que a Kodak infringiu alguma das patentes relacionadas a câmeras, molduras digitais, impressoras, enfim, o negócio tá complicado. E as ações da Apple estão fazendo tanto sucesso, estão subindo tanto, que a Apple pode sair do índice Dow Jones, né? Pode sair lá do SP500. O que que é um índice da bolsa, né? Por exemplo, se você repara lá aqui no Brasil, é muito comum, aqui é o Ibovespa, subiu 1%. Não existe um papel Ibovespa, não existe uma empresa Ibovespa. E o Ibovespa, ele é um índice. O que que eles fizeram? Eles pegaram a economia brasileira e pegaram lá uma companhia de eletricidade, pegaram uma companhia de aço, pegaram uma companhia de petróleo, enfim, pegaram os diversos setores da economia brasileira e foram criando ali um índice fictício para que dessa forma eles consigam medir o crescimento do Brasil. Então o Ibovespa é considerado uma média. E isso é muito muito comum nas bolsas, né? Tem vários índices, né? Tem índice, tem o Ibov Elet, né? Que são só empresas do mercado de eletricidade, tem lá de transportes, tem de aço, tem de petróleo, enfim. Eles vão setorizando a economia e é uma forma deles medirem como está indo a economia naquele setor, né? Como está indo as ações naquele setor específico. E aí, lá nos Estados Unidos, você tem basicamente duas grandes bolsas, né? Você tem a Nasdaq, que é a chamada bolsa.com, né? Os caras lá já ressabiados, né? De caramba, como é que pode uma empresa.com ter tanta grana assim e não ter nenhum bem físico, não ser uma commodity, não ser algo real para você vender? Então tem essa bolsa, né? Nasdaq separada da Dow Jones, né? Que é aquela bolsa, de, vamos dizer assim, tradicional que a gente está acostumado. E a Apple faz parte, né? Ela vende computadores, faz parte lá do Dow Jones, faz parte do S&P 500, né? Que em tese, digamos assim, seriam as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O problema é que ela está com uma participação muito grande dentro do S&P 500, né? Ela hoje corresponde a cerca de 4% desse índice. Para vocês terem uma ideia, de 2007 até hoje, o S&P 500 caiu 5% e a Apple teve um aumento, né, de 500%. Enfim, para evitar esse desvio, eles estão querendo retirar a Apple da jogada. Já aconteceu isso outras vezes, né? Já aconteceu com a IBM, né? Quando ela teve esse crescimento absurdo, né? Similar ao que a Apple está tendo, e outras empresas também. Matematicamente falando, é extremamente recomendado que a Apple saia desse índice, né? Ela é realmente um ponto fora da curva, não se pode usá-la como uma média, né? Ontem eu tava comentando, né, a respeito do iPad, né, que, quer dizer, há um mês atrás eu falei, né, que tinha um novo responsável e que ele tava dando uma reformulada. Aí ontem eu falei que provavelmente vai cair, né, o mínimo para você entrar dentro do iPad deve ir para $400 mil. E agora mais uma notícia agora relacionada à parte dos desenvolvedores. Agora os desenvolvedores vão ficar com 70% do iAd e a Apple vai ficar com 30%, ou seja, vai ser o mesmo esquema que tem na loja, né, que tem nas músicas, né, o 70-30 tá entrando agora também no iAd. E a Verizon, né, a Vivo americana, né, ele é uma empresa de telefonia lá nos Estados Unidos, lançou um novo conceito de loja, né, que está sendo chamado de Evolution 2.0. E vocês adivinham que layout lembra essa loja? É uma cópia descarada da Apple Store. E uma coisa que eu não sabia, né? Aquela fábrica da Samsung lá no Texas, né, que custou $3.6 bilhões, que a Samsung veio no mercado, né, passou o chapéu, né, para conseguir financiamento, para conseguir construir essa fábrica, tem dinheiro da Apple lá, eu não sabia que tinha. Para mim, a Samsung estava passando o chapéu exatamente porque a Apple não ajudou no financiamento. E agora a gente está sabendo que sim, a Apple ajudou a bancar essa fábrica. Pelo menos foi o que o analista Peter Misek disse. E ele continua, ele acredita que essa fábrica vai produzir o chip A6, né, o que vai estar aí na próxima linha de iPads e iPhones, mas que em 2013 a coisa deve mudar. O chip, né, provavelmente o A7, deve ser produzido com a TSM. A Samsung deve acabar ficando um pouco de lado, né? A Apple ainda está muito dependente da Samsung, ela está buscando outras alternativas, ainda mais com esse problema, né? Tanta complicação que está tendo entre a Apple e a Samsung. E você que acompanha o Twitter da Lei Seca ficou preocupado, né? Falou, caramba, vou perder. Pois é, né? Falando sério agora, né? Se você estava preocupado com a história da censura no Twitter, saiba que o Ministério Público Federal veio a público e saiu em defesa dessas contas no Twitter, dizendo que é absolutamente irracional essa proposta de censurar o Twitter. Fora de cogitação, você impedir o livre fluxo de informações pela internet. Um detalhe interessante, né? O processo lá em Goiás sugeria que as contas, né, que ficassem divulgando as blitz fossem suspensas antes mesmo que o caso fosse analisado e propunham uma multa diária de R$500 mil para quem não respeitasse a decisão. Ainda bem aí dessa vez que o Ministério Público tomou uma decisão sensata. data. E a Sky, hein? A Sky tá lançando o Sky Online. É isso mesmo. É um concorrente do Netflix. Foi anunciado quarta-feira, né? Dia 15 ontem. E vai ser assim. Os filmes considerados lançamento vai custar R$6,90. R$7. E aí você tem 24 horas para assistir esse filme quantas vezes quiser. Filmes de catálogo vão ter o preço de R$4,90, R$5, né? E o mesmo esquema, você vai ter 24 horas para assistir N vezes. E o acesso ilimitado, que inclui apenas as estações de rádio, o acervo de séries, os desenhos animados, o ESPN 360, custa R$14,90, R$15. Ou seja, não é exatamente igual a Netflix, que você paga R$15, é acesso ilimitado a todo o conteúdo. Aqui você tem um acesso ilimitado que não inclui os filmes. A gente pode dizer então que o Sky Online está mais parecido com o Now da Net do que propriamente o Netflix. Por hora você só vai conseguir assistir pelo seu computador e se você já for um cliente da Sky. A ideia depois é que isso se expanda tanto para os tablets, para os smartphones, quanto também para fora da base de clientes da Sky. E ainda falando de TV, a Claro anunciou o www.claroideiastv.com.br. É um canal de TV que você vai assistir através do seu celular, né? Isso veio junto com a divulgação da tecnologia HSPA+, né? Uma forma de promover a tecnologia. E aí você vai poder assistir TV no seu dispositivo. Não ficou claro para mim quais os canais vão estar disponíveis, se são canais abertos ou se é uma programação própria. Tem um site, eu tentei entrar, mas eu não consegui acesso, né? Não sei maiores informações. Até onde eu pude apurar, você vai pagar 50 centavos por dia, ou R$3 se quiser um acesso semanal, ou então R$10 por um pacote mensal. E você não vai pagar o tráfego que você consumir dentro desse canal de TV, né? Ou seja, TV tá realmente aí na moda. E falando ainda de TV, a Globo e a Net vão transmitir o Carnaval do Rio em HD e 3D. Claro, né? Você precisa ter um televisor que consiga exibir esse tipo de sinal, né? Mas interessante aí ver que o Brasil está chegando nessa onda também. E falando aí de Carnaval, a TIM está oferecendo gratuitamente para os seus clientes acesso Wi-Fi no aeroporto do Rio de Janeiro, Santos Dumont, também no Galeão, em São Paulo, com Congonhas e Cumbica. Para você acessar é muito fácil, você liga o teu Wi-Fi, você vai encontrar a rede da TIM, você se conecta nela, aí você vai lá no browser e aí você coloca o seu número de telefone e a sua senha. É a mesma credencial que você usa para se logar no site. Tem também outras formas que você pode conferir lá no site da TIM, né, para você entender melhor como funciona esse mecanismo. Com certeza isso vai ser uma bênção aí no Carnaval, né? Sempre tem problema, sempre tem atraso, né? Acho legal essa possibilidade, né? Mas é só para os clientes da TIM, né? Alguns aeroportos contam com esse mesmo serviço na internet gratuita de 20 minutos oferecido pela própria Infraero. São só 20 minutinhos, mas nesse caso da TIM o acesso é ilimitado. A Oi vai fazer um projeto parecido no Rio e em Salvador. Ela vai concentrar aqui no Rio em 3 bairros, né, lá na Zona Sul, Leblon, Ipanema e Copacabana, e vai ter acesso ilimitado na orla. Você vai estar lá na praia, você vai poder acessar de forma ilimitada o Wi-Fi da Oi. Já se você estiver lá num lugar fechado, né, tipo um restaurante, um bar, um café, você também vai ter acesso. Só que por 30 minutos, caso você não for um cliente, e se você for um cliente, aí sim você tem o acesso ilimitado. Mas lá na orla é ilimitado para todo mundo, clientes e não clientes. Você vai ter uma conexão de até 2 megabits, ou seja, tá muito bom, né? Já em Salvador, o acesso vai ser no Pelourinho e na Praia da Barra, né, ao lado do Farol. E lá em Varjão, né, uma cidade no Distrito Federal com cerca de 2.600 habitantes, vai testar a internet gratuita, ou a internet a cobrar, né, como o pessoal tem chamado essa ideia, né? Nada mais é do que o seguinte, eu já cheguei aqui a comentar com vocês que lá na África, você pode acessar acessar através do seu celular o site do Wikipedia, que você não paga nada. É exatamente isso. Você vai ter alguns sites, alguns serviços que você vai acessar gratuitamente. Você não vai pagar por esse tráfego. É mais ou menos aquele esquema que tem, que algumas operadoras fazem. Olha, se você acessar o site do Facebook, você não paga o seu tráfego. É mais ou menos isso. Só que como é que vai funcionar isso? Como é que vai ser essa cobrança? Na verdade, você vai ter um novo domínio. Você vai ter o 0800.gov.br e o 0800.com.br. Então, e aí, através desses sites que tiverem esse domínio, a cobrança ela vai ser reversa. Então, se você vai acessar, por exemplo, um serviço do governo, aí você vai acessar lá, digamos, receitafederal.fazenda.0800.gov.br. E aí você não vai pagar por esse acesso, a tarifação vai ser na outra ponta. E isso é muito importante para que mais pessoas tenham acesso à internet. Eu acho isso fundamental, sensacional. Hoje, cada vez mais aparelhos de telefone celular têm acesso à internet, só que a pessoa não quer pagar. Um esquema desse 0800 é sensacional. Segundo o ministro, né, das comunicações, já, a tecnologia já está pronta, já está tudo azeitado, vai entrar em teste lá em Varjão na primeira quinzena de março e depois vai se esparramar para o Brasil inteiro, embora ainda não tenha uma previsão de quando esses testes vão chegar nas outras localidades. Aplicativos. Dicas de aplicativos. E a dica de aplicativo hoje vai ser uma dica de viagem. Eu sempre uso, não é bem um aplicativo, é uma solução. Eu sempre uso essa solução quando eu vou viajar, né? Que é o TripDeck, e ele funciona em parceria com o site Tripit.com. E o que faz isso, né? O que é essa solução? É mais ou menos o seguinte: você cria uma conta lá no Tripit, baixa o aplicativo TripDeck, que é gratuito, e aí você vincula a sua conta lá do Tripit no TripDeck. E aí o que você faz? Você pegou, recebeu um e-mail com a confirmação do hotel, você recebeu um e-mail com lá os dados do voo, você pega todos esses e-mails e manda lá pro site, manda pro Tripit. E aí ele vai parsear aquilo tudo e vai, digamos assim, montar o seu roteiro de viagem, né? Os horários das coisas, né? O hotel, né? Lá o código de reserva, o avião, vai dar a possibilidade para você de receber uma notificação com os dados do seu voo, se tá na hora, se não tá, te lembrando. É sensacional. E o que eu mais gosto dessa solução é que você não precisa digitar nada, você faz tudo isso mandando e-mail, você manda as confirmações. Se você quiser, você pode fazer isso na mão. Ah, vou ficar no hotel tal, você coloca todas as suas informações. Eu gosto muito de fazer isso no site, né? O site eu acho bem, bem bacana, né? E você monta toda a sua viagem lá, todas as informações, hotéis, o carro que você vai alugar, as coisas que você vai fazer, os restaurantes que você vai, e usa o TripDeck no iPhone como se fosse um browser dessas informações. Funciona maravilhosamente bem, né? Essa coisa de avisar sobre o avião é sensacional. Te diz qual é o portão, se tá no horário, se tá fora do horário. Ele vai te dando esse acompanhamento. Caso vocês não conheçam essa solução, estão perdendo. Vai lá, dá uma espiada. TripDeck, gratuito na App Store, e o site tripit.com, também gratuito. Welcome to the future. Coca. Comentários. Falaram lá no Facebook, no facebook.com/groups/cocatech, a respeito do Onavo. O Onavo é um aplicativo que eu gosto bastante, né? Basicamente o que ele faz é compactar o seu tráfego de internet. Então, se você tem alguma limitação no tráfego de internet, né? Se o seu 3G é limitado, pode salvar a sua vida. Quem comentou sobre ele foi o Vinícius, e ele disse que quando ele acessava lá o site do Facebook, basicamente consumia 1 mega do plano de dados dele, que era de 50 megas. Ele fez essa combinação Onavo mais o navegador Opera, e aí foi para 100k, ou seja, uma diferença brutal. E aí se deve a dois motivos. Primeiro, o Opera, que vai fazer o uso da versão mobile, né, do HTML, ele, em vez de pedir a versão full, vai pedir a versão mobile. Isso é interessante, tem algumas coisas muito legais no Opera para iOS, porque ele não faz uma requisição direta, ele funciona meio que como é que eu vou dizer, como o BlackBerry, ele faz um pedido pro servidor do Opera e lá do Opera que ele faz o pedido do HTML, e quando o Opera manda o HTML pronto para você, ele já manda numa versão mobile, ele já manda para você comprimido. É muito interessante se você tem limitações, né, de banda, mas convenhamos, o Opera ele é bastante feio. Mas e o Onavo? O que faz o Onavo? O Onavo, quando você instala, é um aplicativo, você vai lá na App Store, cata o Onavo, baixa ele, instala. E a instalação do Onavo, e quando você roda ele, na verdade, ele vai instalar um perfil, um profile no seu iOS. E esse profile, o que vai fazer? Vai falar para todo o tráfego de internet e pelo servidor da Onavo. Vai funcionar como se fosse uma espécie de proxy. Aquilo que você envia não é comprimido. Então, por exemplo, se você enviar uma foto de alta resolução, sei lá, com 2 megas, ele vai fazer o upload desses 2 megas, até para que o original chegue inteiro, chegue intacto lá no seu destino. Então, nessa parte de upload, né, no envio de informações, o Onavo não vai mexer. O Onavo vai mexer aonde? No recebimento. Quando você, por exemplo, for baixar uma foto de, digamos, 2 mega, o Onavo vai falar assim: pô, caramba, 2 mega é muita coisa, vamos dar uma otimizada aqui, vamos dar uma zipada aqui, vamos jogar aqui, sei lá, para 100k, né? E você vai ter essa otimização de banda. Perde qualidade? Sim, claro que você perde qualidade. Uma foto de 2 megas não vai ter a mesma qualidade de uma foto de 100k, mas se você tiver um plano de dados ilimitado, é muito interessante, vale muito a pena. Lá também surgiu a seguinte pergunta: tem delete pro Mac, né? Lá no Windows, se você aperta o backspace, ele apaga para trás, se você aperta o delete, ele apaga para frente. E no Mac, quando você aperta o delete, ele só vai apagando para trás, ou seja, o delete no Mac funciona como se fosse backspace. Se você tá entrando no mundo Mac agora, né, se você veio do Windows e tá caindo no Mac, isso pode ser bem chato, mas tem como você resolver sim. E é muito simples, basta você apertar a tecla FN e o delete. Aí o delete vai passar a funcionar como o delete que você conhece no Windows, apagando para frente, né? Se eu quiser, por exemplo, apagar um arquivo no Finder, né? Isso é porque eu falei, é para texto. Se eu quiser apagar um arquivo no Finder, que é o Windows Explorer do Mac, não basta você apertar o delete. Isso porque você precisa comandar uma operação de exclusão. Por isso, para você apagar arquivos lá no Finder, você faz o Command Delete. Boa parte das coisas você vai ter que apertar Command Delete para funcionar. Não estou falando de texto. Texto é Delete, apaga para trás, FN Delete, apaga para frente. O Command no Windows, ele foi unificado junto com o Ctrl. Acho que vocês já perceberam isso, mas isso aí é um assunto para outro cast. E também surgiu, né? Como é que eu gravo as ligações telefônicas no iPhone? Isso parece uma pergunta fácil, ainda mais porque você olha pro lado aí, tem a quantidade de aparelhos que existem que gravam ligações é enorme. Acontece que no iPhone, quando uma chamada ela tá em curso, o acesso aos canais de som ficam dedicados à chamada. Claro que o iOS consegue enviar notificações, né? Mas aí é o próprio sistema. Os aplicativos em si não conseguem acessar o canal de som, não conseguem acessar o alto-falante, não conseguem acessar o microfone. Isso é proposital, foi desenhado assim. Eu não vou entrar aqui numa questão se é certo ou se é errado, até porque isso vai depender muito do uso pessoal, né, das preferências individuais de cada um. Então vamos guardar essa questão aí pro lado. Mas se a gente falar de coerência, o que está por detrás disso é que nenhum aplicativo vai atrapalhar a sua ligação. Quando aparece uma ligação, aquilo que teoricamente é o mais importante do seu telefone, não vai ter ninguém atrapalhando, vai estar tudo dedicado para a ligação, só que isso gera inconveniente. Um deles é o fato de você não conseguir gravar. Fato. Ou seja, não adianta vasculhar lá a App Store em busca de algum aplicativo para gravar que você não vai achar. Não adianta você ir lá no jailbreak porque você também não vai achar. Isso é uma limitação do hardware. Ah, mas peraí, eu já vi aplicativo que diz que grava, então é mentira? Não. Eles gravam. Só que esses aplicativos que gravam, na verdade, eles também fazem a ligação para você. O que que acontece? Na verdade, aquele aplicativo que tá ali, ele é um cliente e você digita ali o número pro qual você quer falar. Essa ligação é feita através do canal de dados, ou seja, é feita através da internet, como se fosse um Skype. E aí sim, ele consegue gravar, tanto é que eles te cobram a gravação por minuto, porque eles estão fazendo a ligação. Se for adotar uma abordagem assim, eu prefiro uma solução mais tradicional. Eu prefiro, por exemplo, um terminal VoIP que permita a gravação, como por exemplo o Acrobeat, né, o softphone. A qualidade da gravação é bem ruim, eu tenho que confessar para vocês, mas é extremamente prático. Desvantagem é que você precisa, como é que eu vou dizer, tá conectado a um provedor VoIP, né? O Skype, ele junta tudo isso, então ele já é o próprio aplicativo e também o serviço de VoIP. No caso do softphone, ele é um cliente, ele é um terminal e você tem que ter uma conta em algum servidor VoIP. Tem vários. Inclusive alguns gratuitos, como por exemplo o Just VoIP. Ele permite que você faça ligações para telefones fixos aqui no Brasil de forma gratuita. A única coisa que você tem que fazer é comprar a cada 3 meses créditos. O mínimo de créditos que você tem que comprar são 10 euros a cada 3 meses, a cada 4 meses, alguma coisa assim. Não vou recomendar o Just VoIP, né? Se você... Quer dizer, testa, vê o que, que acontece com você. Mas como a boa parte das coisas gratuitas e boa parte das coisas, digamos assim, VoIP, né, tem um lag, é bem ruim a qualidade. Mas quebra um galho. Às vezes você quer gravar alguma coisa, né? Vale a pena. Uma coisa esporádica. Ou então você pega algum servidor VoIP decente e efetua a ligação. Agora, se você não tiver só o iPhone por perto, né? Aí eu acho que fica mais fácil você, digamos por exemplo que você tem um iPhone e um iPad, aí você pega o iPhone, coloca o iPhone no Viva Voz e grava através do iPad, usando o aplicativo padrão. Se você tiver no Mac, você pode usar o Skype, você faz a ligação através do Skype, vai ter que gastar alguns créditos e aí grava, né, usando os aplicativos de gravação do iPhone, do iPad. Ou então você usa um software próprio para fazer gravações, né, de Skype, né, como por exemplo o Audio Hijack Pro e tantos outros aí que existem, né? Eu, para gravar os podcasts via Skype, faço o uso do Audio Hijack Pro. Ele é pago, são 32 dólares, alguma coisa assim. E falando de som, né, não sei quem comentou assim, cara, eu fui fazer um teste lá no fone de ouvido da Philips, no meu iPhone, e um som de um lado tava mais alto do que o outro. Aí eu coloquei o fone original e tava acontecendo a mesma coisa. A primeira coisa que passa na nossa cabeça quando isso acontece é que o iPhone tá com um problema. E pode ser, é bem provável que seja, mas essa pergunta me chamou a atenção porque me remete a um receio que eu tenho, né, que é o de desconfigurar o balanço do iPhone. É, o iPhone tem o balance como do rádio. Você vai lá em ajuste geral, acessibilidade, audição, e aí você vai configurar. E o receio que eu tenho é de que eu mexa naquilo e depois não consiga voltar pro 50-50. Enfim, vale a pena você dar uma olhada nessa configuração para garantir que não é uma questão de configuração antes de condenar o seu dispositivo. E mais, uma vez que seja problema do iPhone, você pode usar essa configuração para corrigir. Né, o 50-50 sai mais alto de um lado do que do outro, não tem problema. Você faz ali o ajuste para equilibrar as duas saídas de som. Fica até como uma solução. E sim, um detalhe interessante. Se você tiver medo, né, de mexer lá nos 50-50 e não conseguir voltar ou depois, relaxa. Basta você colocar qualquer valor próximo ali dos 50-50 que o iPhone faz o autoajuste. Claro que eu só descobri isso depois de um bom tempo, né, de mexer naquela tela com muito cuidado. Isso porque o Assistive Touch fica exatamente na linha de baixo dessa opção. Então é isso aí, pessoal. Nossa conversa continua lá no Twitter, no @cocatec, e também no Facebook, no facebook.com/groups/cocatec. E o podcast volta amanhã, sexta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Thank you all very much. Termina agora. Cocatec. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Acesse www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter. Thank you for your patience. Até a próxima.